Fugir do esquema da morte, deixei de ser louco pra ser virar rei. Hey. Difícil momento eu sei, só Deus sabe o que eu passei. Sei. Sangue, saudade, lágrimas ao longo da minha caminhada. Estrada de espinho, uma cara minha, afogava no rio de desgraças. Graças, graças a Deus, hoje eu deixei de ser ateu. Deus. Um plano menor na minha vida, na sua louvado seja Deus. De 12 a 16, me dei mal, eu me estrepei. Eu nem neguei, tive a chance de escolher o caminho que eu queria trilhar. Não sabia que o demônio estava prestes a me levar. Me arrastar pra dentro do esgoto, ponte o ele me deixar quase louco. Paguei o preço da maldade e acabei recebendo o troco. Me dei contaminado, atirei e fui caçado. Um triste resultado, mas tá limpo, é passado. Liberto, recuperado, a Deus eu sou grato. Apocalipse urbano do inferno resgatado. Do inferno resgatado eu sou. Resgatado eu sou, do inferno resgatado eu sou. Sim, eu sou, sim, eu sou. Do inferno resgatado eu sou, do inferno resgatado eu sou. Do inferno resgatado eu sou. Sim, eu sou, sim, eu sou. Ele tá atirando, pou, pou, ele tá atirando, ratatá. Ele tá atirando, pou, pou, ele tá atirando, ratatá. Ele tá atirando, me libertando das garras de Satanás. Egito nunca mais, eu pego a sua lábia nunca mais. O oposto aparece de repente, mais sagaz. Eu piso na sua cabeça, seu otário ladrão da paz. Me aliei ao exército mais poderoso da face da terra. Com a PC-76, preparado para a guerra. Puxo o pino da granada e explodo o portão do inferno. Pois o nome mais poderoso, meus manos, hoje vão ser libertos. Não reage seu patife, pois você está cercado. Sou livre eternamente, eu nunca mais serei escravo. Você mostra o meu senhor, abalando a estrutura. Eu falo de Jesus, o homem que venceu a sepultura. Ha! Burra, tatatá, eu acho bom se segurar. Apocalipse urbano, inferno vai saquear. Do inferno resgatado eu sou. Do inferno resgatado eu sou. Do inferno resgatado eu sou. Sim, eu sou, sim, eu sou. Do inferno resgatado eu sou. Do inferno resgatado eu sou. Do inferno resgatado eu sou. Sim, eu sou, sim, eu sou. Tira o seu nome da lista, não siga. Suicida, acorda, se toca, se liga. Seja você alguém na vida. Um toque de irmão pra irmão, compreenda então. Pois não é em vão, não, lute, conquiste seu pão. Dignamente não viva em vão. Atitudes erradas, brechas e falhas, tiro, facada e paulada. A cena é pesada, um pouco macabra. Diferente dos contos de fada, vê se me entende. Gente da gente, precisa da gente, mais que urgente. Mas infelizmente, não se arrepende, presa corrente. Segue doente, tipo Deus. Ama a minha vida e a sua. A vida do aidético, do detento. Do mano que mora na rua, escolha é pessoal. Cada um, cada qual. Normal, natural, salvação individual. Foi dado livre-arbítrio, escolha Satanás ou Cristo. Pense antes do grito, não cometa suicídio. Você não é mais criança, ainda há esperança. Eu fico por aqui, até mais, Jesus te ama. Do inferno resgatado eu sou. Do inferno resgatado eu sou. Do inferno resgatado eu sou. Sim, eu sou, sim, eu sou. Do inferno resgatado eu sou. Resgatado eu sou.